O tema de hoje, que talvez vocês não saibam ainda, e foi colocado agora o cartaz aí, é crise de valores, certo? Então, talvez seja uma coisa já bastante batida aqui na casa, né, sobre a questão de crise de valores que estamos passando na atualidade, mas ninguém pode negar que estamos sim passando por uma crise de valores. Crise de valores que alterou de maneira bastante considerável aquilo que antigamente se achava certo, hoje se tornou algo que talvez, pelo individualismo, pela modernidade, se tornou algo ultrapassado. Principalmente agora, então, que nós estamos nessa fase, digamos assim, da informática extremamente avançada, em que os assassinatos, estupros, crimes hediondos e problemas com droga, com prostituição, problemas com tráfico, se tornou algo tão corriqueiro para nós que todos os dias nós, em tempo real, nós estamos vendo na televisão, ou estamos vendo na telinha do computador, estamos vendo em qualquer lugar, coisas negativas. E coisas negativas essas que agravam ainda mais essa crise de valores. E parece incrível que essas coisas negativas, todos esses fatos negativos, parece que são aqueles fatos que mais a nossa mídia, mais, digamos, as televisões gostam de reproduzir, gostam de passar para todos, que não, todos nós que assistimos, de certa forma, todos os dias, alguma coisa ruim. Mas eu vou ler aqui um pequeno artigo que saiu na Folha Espírita de novembro de 2013, fazem três meses, do psicólogo clínico Gerson Roberto. Ele faz parte da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, certo? Então, o que ele escreve a respeito dessa questão de crise de valores? Ele escreve isso aqui: estamos vivendo numa época de abandono e falta de amor. Abandono dos valores, das relações, do suportar a vida e mantê-la perto de nós. Abandono da esperança, do outro e de nós mesmos. Aqui no final, quando ele diz de nós mesmos, é aquilo que se chama de individualismo. Muitas pessoas pensam que o individualismo é uma qualidade em que as pessoas cultuam o próprio indivíduo, onde é bem o contrário. Quanto mais for individualista o ser humano, mais ele vai se esquecer de si mesmo, inconscientemente. Ele coloca ainda: o amor que compreende, que tolera, que segura a mão e que se envolve, ele está sendo substituído pela paixão, pela atração carnal, atração física, pela sexualidade. E tudo isso vocês podem constatar, todos nós podemos constatar todos os dias na televisão, nas novelas, nas revistas, de toda a ordem. Aquilo que antigamente se chamava de profundidade na questão do amor, onde as pessoas se jogavam, davam importância às outras pessoas, a profundidade do amar, está sendo hoje substituída pela superficialidade, aquilo que está por cima. Ninguém mais dá muita importância. Estamos assim por cima. Ninguém mais dá tanta importância àquela profundidade que existia antigamente, aquela vontade, aquela perseverança. O desprezo, a arrogância de todos nós, que é uma das grandes invirtudes que fazem parte de nossa existência, está dando, digamos assim, está tomando o lugar daquilo que antigamente era o respeito e a humildade. E hoje respeito e humildade são palavras muito pouco lembradas em todos os meios. o descuido com o ser humano, o descuido com o outro, que é aquilo que se chama de alteridade, que é a importância de dar valor às outras pessoas, a importância que existe dentro de nós e precisaria existir mais ainda, de se preocupar com os outros, está totalmente deixada de lado. Então, hoje existe mais um descuido com o próximo do que um cuidado com as pessoas que estão próximas a nós. Essa crise de valores, ela atingiu todos os segmentos a nível mundial. Isso é constatado todos os dias. Tanto as instituições políticas, bom, não precisa nem dar exemplo aqui, né? Que ética e moral, dentro da questão política, já foi jogado praticamente tudo no lixo, salvo alguns que ainda mantêm uma certa ética, uma certa moral. Hoje não existe mais política, o que existe é troca de favores, é politicagem. Existe a instituição, as instituições sociais também estão totalmente, digamos assim, à beira de um abismo. Tanto que a gente pode ver todos os dias os problemas sociais que existem no nosso país e nos países que também não fazem parte, digamos assim, dos emergentes, que fazem parte até do primeiro mundo. Estão passando por crises sociais de falta de saúde, falta de educação, de abandono. Existe uma outra instituição, instituições religiosas, que também estão passando por problemas extremamente graves. Por quê? Porque eles deixaram, digamos, de cumprir com o seu papel de religião, seu papel de interação de homem com Deus, para se preocupar mais com o fator financeiro, com o fator econômico. E estão aí tantas igrejas e igrejas cada vez mais disseminadas, nada contra elas, mas o interesse maior não é salvar as pessoas, mas sim ganhar cada vez mais dinheiro. E também na questão cultural. A questão cultural cada vez está cada vez mais, digamos assim, desprezada. Porque cultura não dá voto. Isso já faz muito tempo que todas as pessoas sabem, inclusive aquelas que fazem parte de alguma entidade cultural, sabem muito bem que tem muito pouco apoio governamental, tanto de ordem municipal, como estadual, como também federal. Cultura não dá voto. Então, tudo isso agrava o quê? Agrava mais ainda aquela outra instituição que é a mais importante de todas, que é a instituição família. Instituição família. A família hoje, que seria, digamos assim, uma base fundamental na sociedade, inclusive a semana que vem o tema vai ser família, base social, a família também está totalmente, digamos assim, já existia esse problema de famílias desestruturadas. E isso agravou-se mais ainda pela falta de vergonha na cara dessas outras instituições políticas, sociais, culturais e religiosas. Então, aonde a família antes tinha um estímulo e tinha um apoio nessas outras instituições, hoje não existe mais esse apoio. Então, o maior problema hoje está naquelas famílias, que são bastante numerosas, desestruturadas, e que os valores da fraternidade, que deviam ser disseminados entre as famílias e entre os membros da própria família, não conseguem mais evitar o aparecimento daquele individualismo pernicioso, aquele individualismo que faz com que as pessoas não se preocupem mais com ninguém. As pessoas hoje só estão preocupadas com si mesmo, em comprar isso e comprar aquilo, em ter isso e ter aquilo. É aquele famoso aquela famosa expressão, é consumismo exasperado ou exagerado. E em certos momentos, então, essa família, como perdeu essa estrutura familiar, ela não consegue mais educar seus filhos. E tentam transferir essa educação para onde? Para a instituição escola, que também está passando por graves problemas, porque é uma instituição cultural. Então, sabe-se muito bem que é na família, no seio da família, onde existe um pai, onde existe uma mãe, onde existe um tio, uma tia, um avô, uma avó, irmão mais velho, uma irmã mais velha, que se educa as crianças. E na escola, a escola somente serve para aprimorar o conhecimento, a escola serve para inserir conhecimento dentro das pessoas, desde aqueles que estão lá no fundamental até o ensino superior, para que através desse conhecimento a educação seja mais aprimorada. Mas a família é a base social de tudo, que é um tema muito interessante para a semana que vem. Porque sem família, nós estamos relegados realmente àquilo que se chama, que já foi falado outras vezes, a anomia. Anomia quer dizer uma total ausência de valores, valores éticos e morais. E nós estamos realmente, talvez, infelizmente, fadados a entrarmos numa época onde se chega também a uma outra palavra bastante meio difícil, que quer dizer uma total derrocada de todos os valores. Tá? E é isso que nós vamos passar nos próximos anos. E a nós, que tentamos suprir, de certa forma, essa falta de valores, e que viemos aqui e que tentamos colocar que isso está errado, nós temos que acreditar que o que é certo continua sendo certo. Que aquilo que era honesto 20 anos atrás, 30 anos atrás, continua sendo honesto hoje. Que o justo é justo. Que as pessoas que falam a verdade, elas merecem um prêmio. E não merecem. Pessoas que falam a verdade hoje, elas são tidas como pessoas que, de repente, idiotas. Então, existe essa mudança, essa inversão de valores, que seria, então, digamos, essa crise de valores que estamos passando hoje. E eu acredito, pelo menos eu acredito, como um estudioso, nós todos aqui da casa, estudiosos do Espiritismo que somos, que só uma vontade bastante ferrenha, uma vontade bastante, digamos assim, até teimosa, é que vai fazer com que a gente não se envolva, que a gente não se precipite nesse poço sem fundo que é essa crise de valores. Porque senão nós vamos chegar também a concordar com tudo isso que está acontecendo hoje. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado.